do nosso rap. A música do... Nos versos do nosso rap. A música do... Nos versos do nosso rap. Com dublas, caipirá, sertanejo, músicas de época e grupos de pagodeiros. Nada contra, só vamos rimar. Porém em rap música também almejo seu lugar. Fora de época, entre as quatro estações, nosso som faz eco, agradando as multidões. O rap não é moda, veio para esclarecer. Escuta o som, não é tendência, dá pra perceber. Vários malucos doidos, tirando um barato, até o executivo ouvindo o som dentro do carro. Trilha sonora, ritmo, então vão se popular. Deixa o som rolar, camada social não importa. O que interessa é passar pros mano outra proposta. Até porque música discriminada, eu tô aí pra ver. Mas só vai prevalecer quem fizer por merecer. O DJ no bate toca discos sem demora. Sombra, contracenando só se for agora. Saca só, já que o povo gosta de rap, então o rap é MPB também. Música periférica brasileira tornou-se popular. Deixa o som rolar, saca só, já que o povo gosta de rap, então o rap é MPB também. Música periférica brasileira tornou-se popular. Nos versos do nosso rap. Primeiro veio o som, depois veio a imagem. Na filmagem dos fatos, homens com a cara e a coragem. Na cena do rap, quem contra a cena é uma performance. Jerry Bop, então está aprovado esse clipe. Estilo original com identidade vem à tona. Porém, quem é do rap de verdade se disponha. Vai perceber que tratamos de assuntos coerentes, sociais, tornando um povo inteligente. Hora do diálogo, somente os linhas de frente. Palpa toda obra, resistência de repente. Se aparecer os fulano de tal tipo barão, querendo interromper a nossa manifestação, tudo indica que não vão se meter a besta com quem veste calça larga e também usa bombeta. O som que se escuta aqui em prol das multidões gera autoestima de geração pra gerações. Saca só, já que o povo gosta de rap, então o rap é MPB também. Música periférica brasileira tornou-se popular. Deixa o som rolar, é saca só. Já que o povo gosta de rap, então o rap é MPB também. Música periférica brasileira tornou-se popular. Nos versos do nosso rap. Rap é o som e treino o tom. A música liberdade é o que falo. Nos versos do nosso rap. Ritmos diversos, não vou rotular. Essa porra, a cabeça para funcionar. Fazendo pensamento, poesia. Só pra quem quiser ouvir. Música nos versos do nosso rap.